digo que falo agora. Filho, o que foi que eu te fiz que você foi embora? Seguiu por outro caminho, deixando a cruz. Sei que não lembras de mim, mas meu nome. Uma coroa de espinhos em mim colocaram. Foi muito grande a angústia que sofri por ti, porque agora, meu filho, te esqueces de mim. Malfeitores, se ouvia os gritos. Podem soltar Barrabás, crucifica e o Cristo. No meio de tanta angústia, ao Pai perguntei: por que me desamparaste? Não me respondeu. Dos tempos que comigo andavas, com um coração tão sincero, você me louvava. O teu irmão te feriu e tu veio a cair. Mas eu pergunto, meu filho, o que foi que eu te fiz? Centésima ovelha que ainda procuro, talvez esteja caída no abismo.